Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje dançamos com as estrelas. Oh, oh. Conversas de Esquina estão de regresso para mais um programa, como prometido, com este Stay High, o novo êxito que passa nas rádios de Tough Low. É assim o nome deste projeto que está agora na BER. E esta semana recebemos nas Conversas de Esquina o verdadeiro homem dos sete ofícios. Apresentador, ator, coreógrafo, dançarino, também jurado. Vítor Fonseca, muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas de Esquina, mas se calhar é melhor tratar-te por Cifrão. Talvez. É indiferente, por acaso é indiferente. Cifrão é uma alcunha que os meus amigos me deram quando eu era muito novo, quando tinha 12 anos, então é quase o meu nome. É, quase, muita gente me conhece por Cifrão, não, só, não só na parte pública da minha vida, mas também com, na, na parte privada. Só a minha família, acho que basicamente é que me chama Vítor ou Gonçalo, que é o meu segundo nome, porque o meu pai também é Vítor, para não haver confusões em casa. Por isso é-me indiferente a forma como se me chamam Vítor, se me chamam Cifrão. Foste jurado nas duas séries do programa Dança com as Estrelas e quem avalia normalmente tem que ser imparcial. Contudo, tu tiveste que avaliar uma série de amigos, uma série de colegas e por isso te pergunto, quantas tentativas de suborno é que tiveste? Não, olha, há sempre complicações. Há pessoas que não concordam, há colegas meus que acham que não deve ser por ali, devia ser por outro lado. Eu tenho uma grande vantagem em relação a eles todos. Até agora ainda não houve ninguém que tenha concorrido que percebesse mais de dança do que eu, de que soubesse mais de dança do que eu. Então qualquer um que me venha com uma ou outra indicação, eu tenho que sempre formas de refutar aquilo que eles dizem e prová-lo ali no local de como é que as coisas deveriam ser feitas ou não deveriam ser feitas. E eu acho que esse respeito existe neles todos e eu já trabalho com eles. Imagina, eu já coreografo novelas, os programas de televisão e uma data de coisas há 10 anos. Ou seja, eu já trabalhei com eles todos. Toda a gente que saiu dos Morangos, por exemplo, saiu pela minha mão em termos coreográficos. Fui eu que lhes dei formação a nível de dança para eles poderem entrar, porque há um curso de 3 meses antes para quem entra nos Morangos. Era eu que dava essa formação. Então, todos eles começaram nas minhas mãos, basicamente, em termos de dança. Não estou a falar em termos de representação, porque muitos deles já tinham formação antes de entrarem nos Morangos. Então, todos eles me respeitam dessa maneira. Sempre que eu entro no platô para coreografar, ou para jurar, ou para fazer qualquer coisa, eles sabem que eu sei o que é que estou a fazer. Não é à toa que eu estou ali. Mas essa proximidade não te pode toldar um bocadinho as votações e a tua forma de avaliar? Ou és muito rígido naquilo que vês? Não, eu sou muito rígido. E para teres uma ideia, sou eu que eles todos, os coreógrafos, os bailarinos que são coreógrafos, constroem, no Dança com as Estrelas, por exemplo, constroem as coreografias para levar lá no final, ao domingo. Sou eu que estou lá todos os dias com eles a dizerem, não, olha, este passo tem que ser assim, aqui a coreografia, vocês não estão a usar bem o adereço, vocês têm que espalhar a coreografia mais pelo platô, estão muito circunscritos no centro da coreografia. Sou eu que faço essas indicações todas para eles terem uma melhor prestação. Por isso, basicamente, eu sou a pessoa que conhece melhor as coreografias todas. No domingo, quando chego lá ao domingo, eu já ouvi as coreografias deles 500 vezes, eu já vi vídeos das coreografias deles 500 vezes, eu já os vi fazer ao vivo uma data de vezes, ou seja, eu sei exatamente o que é que eles estão a fazer, quando é que se enganam, quando é que não se enganam, quando é que o pé é posto da melhor forma ou da única forma que deveria ser posto e quando não é. Ou seja, nenhum deles pode dizer nada. Subornos ainda não houve. Eu também não sou, eu graças a Deus monetariamente estou muito feliz, estou muito feliz no programa, não tenho razões de queixa, não preciso de dinheiros extra. A verdade é que aquilo torna-se simples. Quando eu me sento na cadeira, tudo muda. Eu deixo de ser, continuo amigo deles, não é? Mas tenho que olhar com um olhar clínico. E eles todos são meus amigos. Se eu beneficiasse uns e não beneficiasse outros, era complicado. E depois eu tenho que estar com eles todos os dias. Ou seja, eu tenho que ter muita certeza naquilo que eu estou a dizer, senão, na segunda-feira, quando volto lá a trabalhar com eles a coreografia da próxima, do outro final de semana, eu não tenho credibilidade perante eles. Então, eu preparo-me bem, eu penso bem, eu sei bem o que dizer e nunca dou passo em falso lá. Nunca. Mas és um professor de levantar a voz, de ser muito exigente, de atingir mesmo a perfeição. Tiras tudo o que consegues tirar de quem se propõe, neste caso, a dançar, e falamos aqui do Dança com as Estrelas, que é o projeto mais recente. Pronto, eu faço isso, sim, não dessa forma. Tu não me ouves levantar a voz, se toda a gente estiver a falar na sala, eu calmo, e espero que eles calem. Eu sou uma pessoa muito calma, sou uma pessoa que sabe muito bem o que fazer, eu tenho 35 anos, eu dou aulas desde os 16, eu tenho 19 anos de ser professor. Uhum. Ou seja, tudo o que eles estão a passar agora, que é a primeira vez que a maior parte deles estão a dançar, eu já passei isso há muitos anos atrás e eu sei como lhes dar a volta. Eu sou muito calmo e eu consigo, para tu teres uma ideia, eu consigo criar quadros com a atenção deles em meia hora. Em meia hora eu monto um quadro de 2 minutos, a base do quadro, depois vou ao lado mais perfeccionista da coisa e consigo tenho que dar a volta de outras maneiras. Mas eu sou muito metódico. Quando eu vou para uma sala passar alguma coisa, trabalhar com eles, eu já sei exatamente o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer e onde é que eu vou fazer. E há truques. Eles distraem-se e eu... Ok, bora lá. Mais uma. 5, 6, 7, 8. E eles têm que entrar. Mal eu digo 5, 6, 7, 8, eles sabem que têm que entrar comigo, senão vão perder o tempo da música. Então há certos truques que tu fazes ali que não precisas de gritar, não precisas de ser exigente, não precisas bater com um pau no chão a dizer bora lá, vamos dançar. Não, não é preciso. E gostas desse título de professor? Não, quer dizer... É algo que não te diz muito. Não, deixa como é que eu tenho de explicar isto... Não ligo, não é daquelas coisas que eu exijo que me chamem de professor ou de... Não, isto basicamente nós todos... Eu tenho a certeza de uma coisa. Nós todos somos muito bons numa coisa. Ou podemos ser muito bons numa coisa se a realmente trabalharmos. Nós todos nascemos com um dom, seja ele qual for. Então, quando... Por isso nós todos somos iguais, nós todos temos uma característica que nos pode tornar professor, percebes? De qualquer coisa, seja do que for, seja de falar na rádio, seja de dançar, seja de cantar, há certas características que nos tornam únicos uns dos outros. E quando conseguimos explorar essas características, é tão inato a forma como tu explicas e falas com as outras pessoas que é orgânico, é inato, é tão simples, então... Ser professor daquilo ou ser professor daquilo, eu considero-me, não sei, é um título que eu nunca dei muita importância, nem o professor, nem o senhor, nem essas coisas assim, mas não critico quem usa, sim, não, sim. Não, muito, muito pelo contrário, há pessoas que têm que ser tratadas, ou que pelo sítio onde estão têm que ser tratadas com um bocadinho mais respeito. Eu, graças a Deus, estou numa sala de dança onde o ambiente pode ser descontraído, é de trabalho e toda a gente sabe, e cada vez se sabe mais que um bailarino sofre e trabalha e é trabalho árduo, não é brincadeira, não é um passatempo ser bailarino, é um trabalho árduo, trabalhas com o teu corpo que é uma ferramenta que vai acima e vai abaixo e que tem picos de força e tem picos de fraqueza, ou seja, és tu próprio. E é um material muito difícil de trabalhar. E tu, para seres realmente bom a dançar, ninguém nasce. Eu costumo dizer: há muitas pessoas que nascem a cantar, há muitas pessoas que nascem a representar, são naturais nisso. Ninguém nasce a dançar. Ninguém. Se tu quiseres ser um bailarino da Companhia Nacional de Bailado, tu não nasces e, sem formação nenhuma, tu ficas um bailarino da Companhia Nacional de Bailado. Tens que trabalhar muito para lá chegar. Agora, se quiseres ser um artista, um cantor muito conhecido, se calhar consegues nascer com uma voz e com uma afinação, e isso acontece, e podes ter sucesso e podes ser um dos melhores cantores do mundo mesmo sem ter uma única aula. E isso acontece, na dança nunca acontece. Não há ninguém que nasça a dançar. E quais foram as tuas principais dores para chegares até aqui? Até aos 35 anos, seres coreógrafo, dançarino e seres bom naquilo que fazes? Olha, eu acho que fundamentalmente e estamos no sítio certo, estamos na faculdade, é estudar. Estudar é a base de tudo. Estudar e trabalhar nos estudos é a base de tudo, eu acho. E eu preparei-me muito para ser, ou para conseguir estar onde eu estou. Conservatório de Música. Não há conservatório de hip-hop. Não há escola de dança de hip-hop. Não existe. Pura e simplesmente. Aqui em Portugal não existe. E a formação que é dada nas escolas de dança é sempre muito mais virada para o clássico e para o contemporâneo. E para a dança moderna agora. Eles passam pelo hip-hop, passam por uma data de coisas, mas fundamentalmente eles focam-se nessa parte mais clássica contemporânea. Não há faculdade de hip-hop, então quem quer dançar hip-hop tem que basicamente procurá-lo nas ruas. E foi o que aconteceu, e esse meu percurso veio um bocadinho por aí, pelas cassetes de vídeo do filme Breakdance, por ir para ginásios e começar a aprender algumas coisas com alguns professores que iam para os ginásios ensinar. Então, toda essa aprendizagem eu acho que é fundamental. E eu costumo dizer, a mim, eu tenho muita sorte na minha vida. O meu percurso foi feito de muita sorte. Mas se eu não tivesse trabalhado tanto e estudado tanto para estar onde eu estou, quando a sorte acontecia, eu não conseguiria agarrá-la, não conseguiria agarrar essas oportunidades que surgem com a sorte. Então eu acho que eu estar onde eu estou, e também não estou assim tão, estão fora de... não sou nenhuma estrela internacional, mas eu acho que estar com a posição que eu estou em alguns sítios deve-se ao trabalho e ao estudo e ao meu empenho, e que eu acho que toda a gente chega, que toda a gente consegue. Tem que se focar e acreditar que é mesmo possível, e há uma coisa que é uma base. É, quando nós descobrimos o que gostamos de fazer, trabalhar 40 horas, ou trabalhar, pronto, ou trabalhar 20 horas por dia, não custa. Custa fisicamente, mas não custa psicologicamente, porque tu gostas realmente do que estás a fazer. Então aquilo passa de um trabalho para ser um hobby, uma coisa que tu adoras fazer. E quando isso acontece, e quando nós conseguimos descobrir isso, é tão fácil trabalhar, é tão fácil trabalhar na minha área, sendo eu, porque eu adoro trabalhar na minha área. Então, se me pusesse a trabalhar, se eu conseguir dormir o suficiente só para não estar cansado, eu estou feliz. E passaste a ter mais sucesso com as miúdas a partir do momento em que enverdaste pela dança? Ou melhor, te perguntando, começaste a dançar com elas quando ias à discoteca, a partir do momento em que enverdaste pela dança? Então, olha, eu vou-te dizer isto. Isso é uma verdade. Sim. As mulheres gostam de bailarinos. Uma pessoa que saiba mexer... tem características para... Ou seja, o domínio do corpo é muito importante. Tudo isto à volta da história que contaste no 5 para a meia-noite em relação às tuas presenças numa discoteca em Alcântara, em que estavas ali ao balcão e não te mexias muito. Isso foi um dos grandes motivos pelos quais eu comecei a dançar. Eu tinha... Até aos 16 anos eu fui jogador de futebol. Era guarda-redes, adorava jogar futebol... E depois, durante essas alturas, no Alcântara Mar, que ainda era o Alcântara Mar, uma discoteca que já não existe, eu ia para lá onde existiam os Alcântara Dancers, que eram bailarinos muito fora, que dançavam em pino, com botas de meio metro. Aquilo era muito fora. Aquela discoteca teve um impacto em mim muito forte. Era entrar num mundo diferente. E às vezes que eu ia lá, apercebi-me que eu ficava sempre ao balcão encostado a ver as pessoas dançar, porque não sabia dançar. Eu dançava, eu não sei se tu conheces o Johnny Bravo, que é um dos desenhos animados. Sim, sim, sim. O Johnny Bravo dança assim com os braços muito colados ao corpo, e eu dançava basicamente assim. E queria sair dali, queria aprender outras coisas. Então inscrevi-me numas aulas de dança, comecei a ver uns vídeos e foi aí que eu comecei a ganhar o gosto pela dança. E a partir daí nunca mais, não foi aos 16, foi mais cedo. Foi por volta dos 15. A partir daí nunca mais deixei e empenhei-me bastante na dança. Mas sim, eu acho que o facto de saberes dançar dá-te umas características muito interessantes para as mulheres. Eu acho que as mulheres gostam de bailarinos. Eu tenho a certeza que as mulheres gostam de bailarinos. Mas é como tudo, as mulheres gostam... Há mulheres e mulheres, não é? Há mulheres que gostam de umas coisas, há mulheres que gostam de outras. O importante é que eu sinto-me bem entrando numa discoteca e sabendo dançar e conseguindo exprimir-me o suficiente. Se isso me ajudou a conquistar algumas mulheres que eu queria ter, por exemplo, a minha namorada agora, o facto de eu saber dançar é uma grande... Ela também é bailarina agora. Agora não, ela também é bailarina. Por isso foi uma mais-valia eu também saber dançar, sem dúvida. E também te pergunto, devido àquilo que acabaste de dizer, se a dança é a melhor maneira de expressar as emoções. Não é a melhor maneira, é uma das maneiras. Não quer dizer que o canto também não seja, a representação também não seja, estares num palco num teatro também não seja. É uma forma de exprimir aquilo que tu sentes da melhor forma. Eu vou dizer porque é que eu sou tão calmo. Eu não era assim. Eu era um bocadinho mais arisco. Eu sou calmo porque eu costumo dizer, eu sou gêmeos, e as pessoas dizem, mas tu não pareces nada gêmeos, não tens duas personalidades. Mas eu tenho, as pessoas é que não conseguem perceber isso. E onde é que eu tenho duas personalidades? Eu tenho a minha personalidade fora do palco e tenho a minha personalidade dentro do palco. E é aí que eu consigo extrapolar tudo aquilo que eu não faço na minha vida pessoal. Ou seja, se eu estiver irritado, se eu estiver a querer gritar para o mundo, eu não o faço, raramente o faço na minha vida pessoal. Não preciso. Porque quando eu subo num palco, o meu tipo de movimento e a minha forma de dançar vai expressar isso, vai libertar essa energia que eu tinha acumulada do meu dia-a-dia. Então, essa é realmente a minha maneira de me expressar e de largar tudo. sei lá, imagina, e vamos entrar para outros caminhos, mas a lascividade, estás a perceber? O facto de tu quereres, sei lá, eu normalmente não sou aquela pessoa que olha para as mulheres assim de uma forma sedutora, então, como é que é, está tudo bem? Não, eu não sou assim, mas se me meteres em cima de um palco e a coreografia pedir isso, eu sou. E eu consigo explorar, é um bocadinho como ser ator e teres várias personagens, eu consigo explorar isso na dança, eu consigo ter várias sensações a dançar. Isso ajuda-me, e ajuda-me mesmo, há quem diga, ajuda mesmo a passar o dia-a-dia, há quem diga que quem dança é muito mais feliz. E é uma verdade, quem dança é mais feliz porque consegue ser mais coisas. E acho que é basicamente isso. O Zé Milhos ainda está vivo ou continua guardado? Muitas pessoas ainda se lembram do Zé Milho. A verdade é que é difícil o Zé Milho ser guardado porque, por exemplo, agora o Panda Big está a passar os Morangos 2 e 3. Sim. Daqui a um tempo vai estar a passar os Morangos 7 e 8. Eu fiz 4 temporadas dos Morangos. Ou seja, fiz bastantes temporadas dos Morangos. Eu acho que há alguma altura da minha vida, nem que quando eu tenha 50 anos, alguma das séries vai passar e eu vou continuar a ser o Zé Milho. Foi um personagem muito forte para mim, foi um personagem muito forte para o público que ainda se lembra e que continua a ver, devido a estar em tantos canais ao mesmo tempo, ou estar sempre a passar pelo menos num canal, é um personagem que eu acho que nunca vai morrer e foi a base de um dos meus maiores sucessos, que foi os Desert. Foi a personagem que deu a base e a origem à banda. Então eu acho que isso nunca vai, no meu coração, nunca vai morrer. E se eu te adjetivasse como ator, aceitarias? Eu sou artista. Eu, para teres uma ideia, a minha formação é de teatro musical. Uhum. No teatro, e é de Londres a minha formação, eu estudei em Londres. A minha formação tem as três áreas. E eu acho que é assim que tem que ser. Nós temos um handicap muito grande em Portugal, que é, as nossas escolas estão muito focadas para uma coisa só. E eu acho que um artista, isto é a minha opinião pessoal, e há várias outras opiniões. A minha opinião pessoal é um artista, seja de que área for, torna-se maior e mais completo quando consegue fazer outras coisas. Ou seja, para tu seres ator, a voz conta muito. A voz é muito importante. A dança é importantíssima, que tu tens que ter um domínio corporal tão grande, mais que não seja coordenação motora, para poderes fazer as coisas enquanto ator, para poderes não ter limites. E muita gente explora isso. Explora é de outras maneiras diferentes. As escolas exploram isso, mas de maneiras diferentes. Eu acho que isto tem que ser cada vez mais levado para a dança e dar armas aos atores para poderem representar qualquer personagem. Se tu tiveres que andar a cavalo, tu tens que saber andar a cavalo. Se tu tiveres que lutar espadas, tens que saber lutar. Se tiveres que usar armas de fogo, tens que ter formação para isso. Ou seja, e a dança dá-te formação para isso, tudo, dá-te coordenação motora para tu poderes fazer qualquer coisa a nível físico, ou quase qualquer coisa. Então, eu não me considero ou só ator, só cantor, ou só bailarino. A minha formação são as três áreas. E para mim, ser ator, ser cantor e ser bailarino só funciona quando tu tens um domínio das três áreas. Tu, para seres bailarino, tens que ser ator. Tu, quando sobes a um palco, tens que saber transmitir aquilo que estás a sentir. Isso é ser ator. É representares, porque tu podes estar muito triste e tens que estar a representar uma coisa muito feliz na dança. Tens o locking, por exemplo, que é uma das bases do hip-hop, que é dançado em funk, em música funk. É uma dança happy, é para cima, é gozona. Mesmo que tu estejas triste e tenhas triste e tenha-te acontecido a pior coisa do mundo, tu tens que ser ator para poder entrar em cima do palco e passares essa felicidade que a dança representa ao público. É como ser um cantor. Um cantor tem que ter domínio corporal para poder estar no palco. Tem que saber andar para a esquerda, andar para a direita. Tem que saber como andar, como preencher um palco. Tudo isso ajuda. Por isso, se tu me chamares só ator, ou só bailarino, ou só cantor... És muito mais completo que isso. Não é questão de eu ser completo. Eu acho que não quero dizer... E isso, às vezes, depois há pessoas que acham que... Se tu te dedicares só mesmo a ser ator, aí é que tu ficas um grande ator. Uhum. Eu não concordo. Eu acho que as mais-valias e a informação toda que tu possas ter no teu corpo, aí é que te vai fazer um melhor ator. Agora, é como tudo. Há pessoas melhores, há pessoas piores, há pessoas que, por dividirem o seu tempo por três áreas, não aprofundam tanto uma. Mas eu na dança sou, é a mesma coisa. Também acho que eu não gosto de ser específico numa área só. Eu gosto de saber muito de várias áreas. E isso, pela minha experiência pessoal, levou-me a conseguir ser um bocadinho... usar todas as danças na minha dança. E isso tornou-me diferente dos outros. Ou tornou-me um bocadinho... tornou-me diferente. O meu estilo tornou-se diferente para eu saber outras coisas, outras áreas de dança. E é por aí que eu acho que têm que ser as coisas. Por isso, eu considero-me um artista. Ponto. Com todas as implicâncias que isso tem. Qual foi a marca que achas que os Morangos com Açúcar deixaram na geração que acompanhou a série? Ou qual era a mensagem que os Morangos com Açúcar gostariam de ter passado? Olha, muitas pessoas me diziam... Há uma pessoa que é um dos diretores e o diretor dos Morangos, a pessoa que mais tempo esteve à frente dos Morangos, que é o Hugo de Sousa, disse-me uma vez, e eu concordo perfeitamente com aquilo que ele diz, os Morangos são um veículo para nós explicarmos às pessoas, aos mais jovens, o que é que acontece. Agora, se é passado da melhor forma, às vezes não. Mas a verdade é que os Morangos são uma grande ajuda, por exemplo, para os pais. Se os pais acompanharem os Morangos com os filhos, ou seja, se alguém tiver a explicar a um filho de 10, de 12, de 13, o que é que está a acontecer, porque é que ele está a consumir drogas, porque é que aquilo não foi, porque é que aquilo não resultou bem, ou seja, aquilo, o que é a primeira vez, o que é que, como é que se faz, o que é que não é e o que é que se usa, se os pais, se aquilo tiver um acompanhamento de alguém, ou do irmão mais velho, ou de alguém que possa explicar as coisas, aquilo é uma grande ajuda, porque há pais que não conseguem explicar ao filho como é que se mete um preservativo, uhum. ou como é que... Não quer dizer que os Morangos explicassem, mas pronto, mas fala-se disso, sim. percebes? Fala-se disso. Não se mostra, mas fala-se disso. O que é consumir drogas? Que drogas é que existem? Porque é que as drogas são más? Porque é que beber é isto? Porque é que beber é aquilo? Ou seja, aquilo é uma ajuda... De certa maneira funciona como uma ajuda, tem que ser devidamente acompanhado. E a partir de que momento é que os Morangos com Açúcar passaram a ter um prazo de validade? Eu acho que nunca, eu acho que os Morangos nem chegaram... Os Morangos acabaram porque sim, não foi pela falta de sucesso, sim. não foi pela... Pela estagnação própria da série? Não, a série mudou tanto, a série teve vários patamares, acabou numa escola de artes, pronto... Que era o conceito inicial, era assim que devia ter era assim que eles tinham pensado começar e não o fizeram durante aqueles anos todos, e quando chegou à série 8, o Hugo e a direção da TVI decidiram fazê-lo. Mas aquilo teve várias coisas, e sei lá, e aquilo dá para explorar de mil e uma maneiras. Para teres uma ideia, no Brasil há uma série chamada New Wave, que era uma malhação. Essa série já tem, não sei, 18 anos, acho eu. Já tem muitos anos. E é o mesmo conceito que os Morangos. Aliás, os Morangos nasceram um bocadinho na base disso, na base da malhação. Sucesso que havia na SIC na altura também. É. E, então, eu acho que aquilo não tem prazo de validade. E até te digo, eu sinto falta de uma série... Eu sinto que há uma falta de uma série assim. O Elavit não conseguiu agarrar não, essa sonda. O Elavit tinha um conceito um bocadinho diferente. Era um bocadinho... já falava sobre faculdade, já não era sobre secundário. Eu lembro-me, antes dos Morangos houve uma série, o Riscos, não sei se te lembras disso. Sim, na RTP. Na RTP. E eu acho que foi também tudo aí que essa parte mais juvenil começou na televisão portuguesa. E eu sinto falta de uma série assim. Sinto falta, acho que Portugal deveria ter uma série assim, que explicasse as coisas de uma certa maneira, para as pessoas não irem só à net buscar aquilo que querem e aquilo que não querem. Há coisas que é como um curto-circuito da vida. Eu acho que são programas essenciais para dar aos jovens e para mostrar aos jovens algumas das coisas que existem. Claro que depois, devidamente selecionadas, nós não podemos acreditar em tudo, nem tudo o que se diz é certo, mas isso é como tudo em todo lado. Mas seria fácil fazer regressar a marca Morangos com Açúcar? Imaginemos em 2015 o regresso de Morangos com Açúcar. Seria facilmente aceito? Ou teria de mudar muito a premissa das 9 séries que teve? Não faço ideia. Se queres que te diga, eu por exemplo, eu tenho algumas ideias de como é que essa série, como é que os Morangos poderiam ressurgir. Acho que tinham que ter, acho que deveriam ter uma base mais sólida. Ou seja, deviam ter um programa como a Curto Circuito a acompanhar os Morangos. Programa de debate. Um programa de debate, de conversas, de interação, de convidados. Acho que deveria haver um mundo Morangos mais tenso. Forte e solidificado. E eu acho que se assim fosse, que a marca Morangos voltaria como nunca voltou, como nunca esteve. E basicamente é isso. Eu acho que sim, que tem força para voltar. A marca Morangos representa ponto juventude. Se pensares bem, durante 9 anos houve muitas pessoas que viram aquilo. E houve muitas pessoas que tinham 10 anos, agora têm 19. Houve pessoas que tinham 15, agora têm... Agora já não, já passou mais tempo, mas pronto. Quando acabou os Morangos, tinham 15, depois ficaram com, tinham 24. Estás a perceber? Os Morangos marcaram uma geração muito grande de jovens. Eu, inclusive. Eu entrei na segunda... Vi algumas coisas dos Morangos 1, nem sequer estava muito atento, na altura ainda estava em Londres, o meu mundo girava de uma outra maneira, mas marcou a minha eu fui para lá com 25 anos e estive lá muitos anos. Os Morangos também marcaram a minha, também me marcaram, não é? Então eu acho que aquilo marcou a vida de muitas, muitas pessoas que neste momento estão aqui. A maior parte dos atores, por exemplo, das novelas da TV e da SIC, vieram de lá. Da própria RTP, que também foi resgatar alguns dos atores dos Morangos. Sim. Yeah. Muitos filmes agora, feitos agora, estão a resgatar atores dos Morangos. Há atores dos Morangos a dar realmente muitas cartas no mercado neste momento. Há uma Sara Matos, por exemplo, está a fazer filmes como ninguém e está a conseguir furar alguns patamares que ainda não tinham sido furados por atores dos Morangos. Ou seja, há um rol de Morangos que saiu dos atores que neste momento está a dar cartas e não podem ser ignorados. Por isso, eu acho que os Morangos mudaram muitas coisas, ou a Escola TVI, não é? Mudou muitas coisas, a Escola TVI, a Escola SIC também fez a mesma coisa, mas houve ali uma revolução, o Morangos teve muito sucesso, eu acho que também é por aí que as pessoas também se lembram tanto. Pegando agora nos Desert, vocês foram buscar um bocadinho das saudades que existiam de uma boys band em Portugal depois daquele tsunami de arrasar, excesso, e depois houve alguma travessia no deserto. Vocês foram buscar um bocadinho dessas emoções para terem também o sucesso que tiveram? Olha, é uma pergunta que eu não consigo responder, porque quando nós fomos contratados para fazer os Morangos, nós fizemos um casting de representação e de canto. Uhum. Eu também fiz dança, por acaso. A mim pediram umas três coisas. Viram no meu currículo que eu fazia as três coisas e pediram-me para fazer o casting com as três coisas. E eles já tinham a ideia que queriam uma banda dentro dos Morangos. Colada com a banda que houve na Malhação, que era Vagabanda, não me lembro. Que eles não cantavam nem tocavam na altura. Eles saíram na novela e eram só atores que fingiam que tocavam. Havia a rapariga que cantava, não me lembro do nome dela. Mas eles quiseram fazer uma coisa em que aquilo fosse real e conseguisse sair. Ou seja, quando eles nos contrataram, quando nós fizemos o casting, eles já sabiam exatamente o que é que queriam. E queriam aquilo, queriam os Black Eyed Peas da vida. Tu dizes boys band, mas o que eles queriam na realidade eram os Black Eyed Peas, porque a primeira formação da banda tinha uma miúda, tinha uma rapariga. Que depois não depois ela não aconteceu ali qualquer coisa e ela ficou de fora. Uhum. Que na altura, na série, ela chamava-se Vicky, era o nome do personagem dessa rapariga, e era para ser quatro homens e uma rapariga, e era a formação Black Eyed Peas, que no Black Eyed Peas na altura estava muito forte, e era a colagem àquele conceito. Uhum. Por isso eu acho que eles não pensaram muito na boys band. Uhum. Eles pensaram nisto. A verdade é que depois nós fomos nos juntando, a rapariga ficou fora ficou fora da banda por motivos, não foi por nada, foi porque eles acharam que de repente nós os quatro, acho eu, resultávamos melhor. Tiveram química imediata? Nós tivemos, eu já conhecia o Vintém há muitos uhum. anos, já tinha trabalhado com ele na dança, e nós os quatro tivemos uma química muito, muito imediata. Eu fui o último a entrar nos Morangos, eu entrei mesmo um dia antes, o meu casting foi aprovado um dia antes de entrar, fui ter com o Manuela Maria, que estava a dirigir o elenco, e olhar para a Manuela Maria no meu primeiro dia de gravações, e ela sentada e os atores todos assim, fiquei um bocadinho intimidado, porque é uma atriz que eu admiro muito e representa muito. E fiquei assim um bocadinho nervoso e apanhei até um bocadinho de choque, porque entrei e passado um dia já estava a gravar. Foi o susto, que já vinha da formação de Londres, já vinha de uma data de sítios, e aquilo para mim foi tranquilo, não foi complicado. Foi um trabalho que eu já estava habituado. Mas nós tivemos sim uma química imediata. Pá, no segundo ou terceiro dia nós juntámos-nos, sabíamos que íamos trabalhar juntos. O Vintém pegou na guitarra e nós começámos a construir músicas. E uma das músicas do primeiro álbum foi construída 3 dias depois da gente se juntar. E depois, aquilo foi um bocadinho de surpresa para eles, porque eles sabiam o que queriam, mas não sabiam quais é que eram as nossas características pessoais. Eles sabiam que eu dançava, mas não sabiam que eu dançava. Eles sabiam que todos nós tínhamos algumas capacidades vocais, mas não faziam a mínima ideia que o Angélico rapava, por exemplo. Não sabiam que o Vintém tocava guitarra. Havia coisas que eles não sabiam. E essa nossa junção tão imediata começou a descobrir os nossos pontos fortes. Então, quando as coisas começaram a chegar-nos, para podermos trabalhar, nós demos o nosso input pessoal à banda. E foi aí que as coisas ganharam uma proporção diferente. Eles perceberam que nós já tínhamos mão nas coisas e nós também já não éramos miúdos. Eu e o Vintém tínhamos 25 anos, o Edmundo era realmente um miúdo, tinha 18 ou 19 anos, e o Angélico já tinha bem uns 20. Mas também já era muito sabido, Margem Sul, ele já era muito sabido, já sabia muito bem o que queria, já ninguém passava a perna. Tanto que tudo foi feito de uma forma muito natural para nós, e nós começámos a ter mão logo no projeto desde o primeiro dia que entrámos no estúdio. Só numa música que nós não tivemos, foi o No Para Mim Tanto Faz, mas mesmo assim conseguimos cortar a música não era assim, e nós metemos o rap do Angélico pelo meio. Isso foi nosso já, mas foi a única música que vinha ok, isto que vocês vão fazer, porque quando eles nos contrataram é que eu te digo, eles já tinham tudo preparado. E isso Para Mim Tanto Me Faz também foi para criar impacto e para vos lançar um tom mais comercial, talvez. Não, a gente tinha... Todas as músicas que nós tínhamos eram pop. Sim. Ponto final. Eram pop. E é um mercado. E era o nosso mercado, era o mercado pop. Nós depois é que começámos a dar. Eu sou muito mais virado para. Era mais virado para o rock e ao mesmo tempo para o old school do funk e do electrofunk. Então nós todos depois. O Angélico era muito mais hip hop. O Vintém era pop. Era pop rock. O Edmundo era assumidamente pop. Então nós depois fomos buscando algumas influências que nós tínhamos e transformámos tudo. A partir dessa música, nós fizemos as letras de todas as músicas. Transformámos as coisas todas naquilo que nós queríamos. E eu acho que. A verdadeira razão pelo sucesso do nosso sucesso é esse, a nossa ligação era muito forte e era uma coisa que eles não podiam esperar, eles podiam esperar de nós, mas não podiam exigir, não se pode exigir isso de ninguém. A química acontece e a nossa aconteceu. Para teres uma ideia, nós fizemos num dos anos fizemos 130 espetáculos, são muitos espetáculos, e gravámos ao mesmo tempo. Ou seja, nós dormíamos para aí 2 horas na carrinha, ou 3, e íamos gravar a Troia. Gravávamos o dia todo até às 6, depois viajávamos até Barcelos para dar um concerto. Depois saímos do concerto, nem passávamos no hotel, vinhamos para baixo, ou passávamos no hotel para tomar banho, vinhamos para baixo, a dormir na carrinha, e íamos gravar outra vez para a Troia. Depois saímos, nesse dia acabámos as gravações em Troia às 6 da tarde, íamos para o Algarve fazer concerto. E depois vinhamos para a Troia, e depois íamos para o Porto, e depois vinhamos para a Troia, e depois íamos para Maia. Percebes? Isso tudo... fisicamente e psicologicamente é muito desgastante. Sim. E depois tens que chegar a um palco e tens que dar um concerto de 2 horas e a nossa energia era ao rubro, nós não parávamos um segundo em cima do palco, não parávamos mesmo, nós andávamos sempre de um lado para o outro. Não há nada daquelas coisas de ter coreografias e isso tudo, não existe, nós não fazíamos isso. Não sei se tu chegaste a ver algum concerto nosso, mas isso não existia no nosso concerto. Nós não éramos uma boys band típica, uhum, que toda a gente acha que nós somos. Muita correria pelo palco. Pá, nós andávamos, sim, sempre pelo palco, nós éramos uma banda de rock, era como se fôssemos uma banda de rock em cima do palco, o Vintém com a guitarra e nós a correr e a saltar para o público e a fazer stage dive e a fazer 15 milhões de coisas. Eu lembro-me no Coliseu, eu subi ao segundo patamar das galerias. Ou seja, o nosso concerto era louco, era giro, era dinâmico, nós interagíamos, nós fazíamos o público vibrar muito, e eu acho que é isso a razão do nosso sucesso. Mas isto para te dizer que nós tínhamos uns anos ali muito complicados em nível de trabalho. Nós trabalhávamos muito e não tínhamos tempo para nada. Isso é desgastante e leva-te a teres... o cansaço leva-te a discutir. E isso acontece. Connosco nunca aconteceu. Nós nunca tivemos uma discussão, nós nunca chamámos nomes uns aos outros, nós nunca tivemos nenhum stress entre nós. Entre nós, os quatro, não havia nada. Éramos os melhores amigos. E sempre fomos durante o tempo todo. E isso faz com que a estabilidade da banda e que a energia que passa lá para fora seja muito boa. Imagina o que é 4 melhores amigos a subirem um palco juntos. Estás a ver? É brutal, é brilhante, é a melhor coisa que pode acontecer no mundo. E então eu acho que essa química ninguém esperava. E sim, eu acho que é a real... Ok, o facto de estarmos nos Morangos todos os dias, a passar a nossa música, claro que ajudou o sucesso. Mas muitas outras bandas que tiveram a seguir a nós, tiveram esse tempo de antena nos Morangos, não conseguiram atingir o patamar que nós atingimos. Ou não conseguiram fazer as coisas que nós fizemos. Por isso eu acho que não é só isso que conta. O fim dos Desert foi um divórcio por mútuo acordo? Sim, sim. Cada um queria fazer uma coisa diferente. Nós tínhamos estilos muito diferentes. Uhum. Todos nós quisemos fazer o nosso álbum a solo. Sem promessas de vamos voltar um dia. Não, olha, agora vamos parar e vamos fazer isto. Depois, se nos apetecer voltar a juntar, juntamos-nos. Isso aconteceu a pedido da editora. Nós quando acabamos... Sim, sim, não. Nós nunca discutimos. Nunca, nunca, nunca. Nós sempre ajudámos uns aos outros nos projetos. Eu fui bastante, muitas vezes a estúdio, estar com o Angélico, ver pronto, estar a fazer quando ele estava a fazer o álbum dele. Com o Vintei foi a mesma coisa. Com o Edmundo eu fui menos, mas o Angélico foi muito ter com o Edmundo. Ou seja, nós todos acabámos o projeto porque tínhamos que acabar, porque estávamos a sentir necessidade de nos separarmos um bocadinho dos estilos musicais uns dos outros. Cada um criar um bocadinho as suas coisas, as suas dinâmicas. Mas faz parte, é aquele tempo de pausa que tu precisas daquilo que estás a fazer para poderes fazer outras coisas. E depois juntámos-nos, passado um tempo juntámos-nos para fazer um outro álbum e depois parámos outra vez a banda. Uhum. E depois que anunciou a sua vida para a frente. Se quiseres, poderás não responder a isto, mas eu tenho que perguntar. Questiona-se a vida quando se perde um amigo, um companheiro, um colega, da maneira que se perdeu? Questiona-se tudo, não é? Tiveste dúvidas? Sabes que eu lido muito bem com a morte. Eu sou uma pessoa que não tem medo de... Não é por ser... Não sou católico, não sou, nem sequer sou religioso... Tenho a comunhão solene, sou quase padre, não estou a brincar. Mas sim, mas quando era jovem fui muito longe, mas por curiosidade, por querer saber o que era. Mas não sou religioso, acredito em qualquer coisa, mas nem sei bem o que é, mas sei que... Mas não tenho medo da morte, ou seja, se eu me for embora amanhã, eu é mais fácil, não é? Se uma pessoa próxima de mim for, sim, é mais difícil, sem dúvida. Acho eu, quer dizer, não sei, eu nunca fui, por isso não sei bem como é que eu vou reagir. Quando encontrarás certamente a história. mas eu lido bem com isso, eu sei que há alturas que nós temos que ir e fomos e pronto. E aquela era provavelmente a altura para ele ir e eu lido bem com isso. É uma perda muito grande, foi complicado ali. Eu nunca me posso comparar à mãe e ao pai. Uhum. Nunca. E logo a partir daí eu tenho que ser 500 mil vezes mais forte do que eles os dois, porque eles realmente precisam muito mais da nossa força do que nós precisamos de qualquer força. Por isso, eu acho que ele viveu muita vida. E eu acho que a minha... Eu não ter... Não é não ter pena. É eu saber que ele foi feliz... ajuda muito a superar tudo isso e a falta da companhia dele, né? Porque era um dos meus melhores amigos e eu adorava estar com ele e adorava falar com ele e adorava sair com ele e tudo com ele era muito divertido mesmo, era impressionante como é que uma pessoa é tão bem disposta. Eu só conheço uma outra pessoa assim no mundo que está ao meu lado, é a minha namorada, mas eles dois eram muito parecidos nisso. Tu não consegues estar sem rir ao pé, ou não conseguias estar ao pé, sem sentar ao pé dele. Ao pé dele não conseguias estar sem rir. Então, eu sei que ele viveu nos 25 anos de vida, 25 anos de vida que ele teve. Ele viveu muito. Ele viveu, pai, 3 vidas do que uma pessoa normal vive. Ele fez muita coisa, ele viu muita coisa, ele esteve em muitos sítios diferentes. Ele viveu a vida como queria e a 100%. Por isso eu acho que ele foi muito feliz durante aquele tempo que ele fez. E pá, e nós, aos 25, não, eu acho que ele foi aos 27, eu estou baralhado. Estava aos 27, sim, sim. 27. Sim. E vendo isso, muitas pessoas, muitas estrelas da música no mundo inteiro foram-se embora. É uma audição dos 27. É uma audição dos 27. Por isso, se calhar, ele tinha que ser nessa altura e as coisas... Mas sente-se saudade ou o sentimento transforma-se em outra coisa mais? Não, é saudade, basicamente é saudade. É saudade de estar com ele, de conversar com ele. Isso é aquilo que nós sentimos. A tristeza depois dá lugar à saudade. E é a tristeza dele ir e percebermos que ele nunca mais vai voltar. E depois dá lugar à saudade de estar com ele, de partilhar as coisas com ele, de subir um palco com ele, de fazer tudo o que nós fazíamos em conjunto. E é isso, é perder um melhor amigo. Eu nunca tinha perdido um melhor amigo dessa maneira e foi... Pronto, foi muito difícil na altura, mas a coisa... Pronto, é o que eu te digo, eu lido bem com a morte e tenho a certeza que todos nós temos que ir. Sinto a saudade das pessoas que já foram. Mas demora-se a voltar à vida depois destes momentos? Tiveste que dar passinhos de bebê, neste caso, para voltares a seres aquilo que eras? Olha, já passaram alguns anos e é a primeira vez que eu falo sobre isso, por exemplo. Eu nunca tinha falado para a imprensa sobre isso, nunca falei para lado nenhum. Sim. E para tu teres ideia, e nem gosto de falar, e pronto, mas também é um raspar da superfície. É um raspar da superfície, pronto, basicamente. Sim, sim. E claro que sim, claro que a coisa demora a encaixar, mas é como eu te digo, eu não meto em questão nada. Ou seja, eu não deixo de andar de carro. Porque aconteceu aquilo com ele, não deixo de andar de moto, que eu adoro andar de moto e ando de moto desde miúdo, porque posso ter um acidente. Eu não deixo de viver a vida que vivia. Eu não sou assim, não penso dessa maneira. Mas eu acho que o que tu sentes é a falta de uma outra pessoa e tens que conseguir encaixar isso de alguma maneira na tua vida do dia a dia e sabendo que vais sentir sempre falta disso. Sempre. E é uma coisa que eu tenho na cabeça, eu vou sempre, durante toda a minha vida, sentir a falta dele, mas é uma coisa que acontece. Talvez que quando eu for, me encontre, também já não há de faltar assim tanto, no máximo faltarão uns... 50 anos. Espero que não, já tenho 35, espero que falte... Chegavas aos 85, não era mau. Espero chegar até aos 100 e tais. Ah. Mas pelo menos mais uns 100 anos, pelo menos só mais uns 100 anos e depois provavelmente estaremos juntos. Depois de seres coreógrafo, dançarino, professor, talvez possas enverdar pela carreira de treinador de guarda-redes de futebol? Já fui também. Quando tu és guarda-redes, tens que treinar o guarda-redes que está... Tens que treinar sempre a pessoa que está contigo. Já tentaste vender a tua técnica de defender penaltis a alguém? Sabes que eu tenho... Já viste. Sabes que eu nunca... Sabes que eu ganhei um campeonato... Eu era júnior e ganhei um campeonato... Não, cheguei à final de um campeonato de séniores. A minha equipa chegou à final de um campeonato de séniores. À minha pala de eu defender os penaltis todos. Eu só não conseguia defender os penaltis dos credinos. Era a única coisa que eu tinha mais dificuldade. Defendia de vez em quando, mas a minha técnica não resultava bem com eles. Mas eu ganhei um campeonato inteiro na minha escola a defender penaltis. Os meus jogos iam todos a penaltis e passávamos sempre. A tua equipa usava o chamado autocarro e depois confiava em ti. Depois confiava em mim. E a verdade é que muita gente sabia do meu truque e caíam sempre. O truque é realmente interessante. Ou seja, imagina uma baliza de futebol 5. Isto na escola é mais fácil de fazer do que no futebol 11. Mas no futebol 5, tu tens uma baliza que não é muito grande. Então, dás um passinho um bocadinho mais para a tua esquerda. A pessoa que está à tua frente está a perceber que o lado direito, que tu estás mal colocado, ou está a achar que tu estás mal colocado, e está a ver o lado direito muito aberto. E há uma coisa que os guarda-redes fazem, e não deveriam fazer, mas fazem, e todos fazem, e é difícil para um árbitro parar isso, que é... O guarda-redes não se pode mexer antes da pessoa que está à frente dele tocar na bola e marcar o penalti, ou o livre, ou seja, o penalti, neste caso. Mas todos os guarda-redes mexem-se um bocadinho. E o que é que os guarda-redes normalmente fazem? Dão um passo em frente, porque quando tu dás um passo em frente, tiras o ângulo, tiras mais ângulo e estás mais perto de chegar... isto é matemático, mas pronto. Quando tu abres a mão, se estiveres mais à frente, o ângulo para o poste direito, se abris a mão direita, torna-se mais curto, ou seja... Numa área triangular, tu consegues chegar mais longe. E se tu te chegares à frente e ainda por cima atiraste para o lado direito, que é o que está mais aberto, e que sabes que é o sítio onde ele vai atirar, porque tu acha que tu estás mal colocado, das duas uma, ou ele encaixa a bola mesmo na gavetinha, lá em cima, ou então se ele não fizer isso, tu apanhas a bola de certeza. E isto era o meu truque. E 80% das vezes resultava. E eu fui muito longe em muitos sítios à conta disso. Ganhou-se um artista, mas perdeu-se um futuro guarda-redes da seleção nacional. Não, por acaso não, porque eu fui às captações do Sporting na altura. Não, eu resultava bem em futebol 5, em futebol 11. Eu tenho 1,74 m. Para um guarda-redes de futebol 11 é muito baixo. Então eu fui fazer as captações do Sporting e não fiquei, por pena minha, fui fazer o de Futebol 11, não fiquei, porque eu também sou Sportingista, por pena minha não fiquei, mas não se perdeu um jogador de futebol. Faltam 5 minutos para terminarmos o programa e pergunto qual é a tua relação com o futebol, um verdadeiro fanático? Não sou, já fui mais, sou Sportingista de coração, sempre fui a minha vida toda. Mas não te aborreces com as derrotas, não vais chateado para a cama? Não. Eu gosto de ver futebol, gosto quando o futebol me anima, mas o futebol não me manda abaixo. Não. Se o Sporting não ganhar o campeonato, não é uma coisa que eu vá pensar 15 vezes. Eu gosto de ver a seleção ganhar, mas se a seleção não ganhar, também não é uma coisa que me afete assim tanto. Gosto de ver, adoro-me sentar com os amigos a ver futebol, a ver a seleção, especialmente porque quando te sentas com amigos... Parece que a emoção cresce também. A emoção cresce, sim. E é giro fazer isso, e é giro viver aqueles momentos do Mundial em que tu te colas à televisão, e são coisas diferentes que acontecem na vida, e isso é giro, e eu adoro estar com amigos, e isso é uma desculpa para estar com os amigos. Mas não afeta minimamente a minha vida, a minha alegria, a minha tristeza. Pode-me dar mais alegria durante aqueles momentos em que há os golos, em que a seleção ganha, mas não afeta minimamente, não... Continuas a ser guarda-redes nas futeboladas com os amigos? Ou já te aventuras em outros locais do campo? Todos eles me pedem para ser guarda-redes. Mas por que será? Mas eu já não quero, já me custa ser guarda-redes, já prefiro... E a última vez que eu joguei futebol, rasguei o tendão de Aquiles. Isto foi há 2 anos. Yeah. Como é que isso está? Agora está biónico. Está biónico porque eles reforçaram o meu tendão de Aquiles. Não foste operado? Fui operado. Ah, foste, ok. Sim. Okay. E eu tenho o meu tendão daqueles do lado. Agora, peraí, que eu me baralhei um bocadinho. Do meu lado direito foi reforçado e está o dobro do tamanho do lado esquerdo. Ou seja. Mas é uma zona amorosa, demora. Demorou 1 ano a ser curado. Mas para teres uma ideia, eu coreografei um espetáculo inteiro para um outro artista de muletas. Para teres uma ideia, claro que tinha uma pessoa a ajudar-me a assistir, mas não me impediu de trabalhar minimamente. Mas sim, mas uso as muletas durante 3 meses. Eu não tenho elevador, não tinha elevador na altura. Na casa eu subia 5 andares com muletas. Isso também te faz bem. Deu-me força. Mas a recuperação é amorosa, mas agora tenho um tendão daqueles biónico. O meu tendão daqueles nunca se cansa, nunca... Eu acordo com o meu tendão daqueles esquerdo magoado, durido, o meu direito nunca... Não se passa nada, não se ressente de nada. Por isso posso fazer os mortais que quiser sobre o pé direito, que é biónico, não vai falhar. Resposta rápida, o futuro? Olha, o futuro tem muitas coisas boas pela frente. Muitas coisas que eu posso dizer, muitas coisas que eu não posso dizer, mas como é rápido não vou dizer nenhuma. Mas o meu futuro é auspicioso. Na minha cabeça, pelo menos. E para acabar, quem é o Vítor Fonseca? O Vítor Fonseca é uma pessoa calma, tranquila, que faz o bem e espera o bem. Ora, nem mais. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Muito obrigado por estarem desse lado. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana. Obrigado por estarem desse lado.